Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Roku Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E Predador é maior que Alien. Hashtag pronto, falei. Caraca, já começou plantando a treta já. E aí, galera? Aqui é o Eduardo Filhote. E eu quero... Tô na dúvida o seguinte. Será que no espaço ninguém pode ouvir você gritar? Eita. Olha... O som não se propaga no espaço, olha no vácuo, aí, olha aí. Não é? E a licença poética fica onde? Piu, piu, piu. Star Wars tem som no espaço. Star Wars tem. Mas se alguém assistiu Battlestar Galactica aí, vai saber, cara. Olha aí, olha aí. Também. Bom, galera, aqui é o Zupão e em caso de invasão alienígena, é chapéu de papel alumínio na cabeça e bala no coco, velho. Caraca, que zoado. Bala no coco. O que isso tem a ver com alien, cara? É alien, cara. Se ele invadir tua nave, se invadir o planeta Terra, mano, bota aquele chapéuzinho de papel alumínio e bala no coco deles, cara. Meu Deus, tu tá isso aí é o alien do Marte Ataca, né, velho? Não, é o alien lá dos sinais lá. É, eu tô ligado. Caraca. Bom, aqui o Spider e depois dos Zergs, Alien é meu alienígena predileto. Depois de quem? Dos Zergs de StarCraft. Ah, vai tomar banho. É. Ô, velho. O cara não joga o jogo aí, não sabe de nada. Ele não conhece a Kerrigan. Qualquer coisa, você ouve lá o MachineCast e minha indicação que você vai saber o que eu tô falando. Nunca joguei Star Trek. StarCraft. Ah, tá. Ele faz de propósito. Não é? Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, a minha voz foi pro... É, o que tá falando agora? É, você sendo gaúcho, isso era bem possível mesmo. É, cacete! Isso é que é falar com a cabeça de baixo. É, pessoal, falei a semana toda feito um papagaio, chegou hoje, no dia da gravação, cast especial, a minha voz sumiu. Eu vou tentar aqui explicar pra vocês como vai funcionar esse cast rapidamente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse formato eu copiei de um podcast aí famoso na podosfera chamado Jurassic Cast. Não estou fazendo jabá, até porque eles não precisam. Se eles falar da gente, é um baita jabá. Agora a gente falar deles é a mesma coisa que nada. Enfim, é um quadro muito legal, onde os integrantes assistem presencialmente, né? Ou seja, todos eles juntos, no mesmo local, a algum filme. Eu, Eduardo, Spider e Zupão, nós vamos assistir ao filme do Alien e... Durante o filme nós vamos comentar aí sobre o filme, enfim, qualquer coisa referente ao filme. E vocês, se quiserem assistir o filme junto conosco, assim que terminar a vinheta, né? Terminou a vinheta, o filme já tá começando. Então, vocês já podem dar play aí junto conosco. Não precisa ter áudio no filme de vocês, só imagem. E no podcast vai ter o áudio dublado original de 79, ok? Sem essa porra de inglês do caralho aí, que ninguém fala inglês aqui nessa merda. Eu falo. Eu falo também. Também falo. Quer legenda. Pô, inglês, é fácil. O rápido de vocês precisam de legenda. Podcast não tem, podcast não tem legenda, então se fuderam. Eu não pegou a piada. Não pegou. Então, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então, vocês podem dar play assim que terminar a vinheta, né? Vocês vão ter um avizinho lá pra vocês começar o filme, ok? É um formato novo, então a gente tá moldurando ele. Vamos ver como é que a gente vai seguir, vamos ver se vai funcionar. Espero que vocês gostem, ok? Certo, pessoal? Vamos começar então? Então bora. Bora. Então... Beleza, demorou. Então, pessoal, vamos pro cast. Uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã aí. Um paranaense pensativo. E me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ok? Quando eu disser play, todo mundo dá play. Play! Tá rolando já. Tá rolando. 4 segundos, 5, 6, 7. A aberturinha da Fox é clássica, né, velho? Essa porra aí. Esse sonzinho antigo clássico, velho, da hora. Só que aí a versão curta não tem o pam pananã. Ah, mas aí. É a versão original, essa porra. A original nem é assim, eu acho. A original é mais antiga ainda. Gente, quem é que lembra quando foi que assistiu a primeira vez o Alien? Gente, eu acho que eu assisti na década de 80. Na Globo, hein? Também acho, cara. Eu assisti alguma na, tela eu assisti quente na, da vida é, aí. É, eu assisti na Globo também, cara. Conscientemente, um eu assisti na locadora. Eu peguei o olha filme. Olha aí, Sigourney Weaver. Sigourney. Sigourney? É, Sigourney Weaver. Desculpa aí. Desculpa. A primeira vez que eu vi o Alien, eu vi porque eu vi o 3 primeiro na Globo. Aí eu vi o 3, aí eu fui na locadora e falei, não, agora eu quero ver os outros dois. Agora eu não me lembro se eu vi ela primeiro nos Caça-Fantasmas ou se foi no Alien. Ah, eu devo ter assistido o Caça-Fantasmas primeiro. Ah, eu vi o Alien com certeza. Cara, eu lembro de ver o Alien, tipo... Tem mais algum ator relevante nesse filme, não sei ela? Eu tenho que... Ah, velho, não, se aparecer eu lembro, mas eu acho que não. Se tiver, já morreu, né? O importante é o diretor, né? Que é o Ridley Scott, né? É. Quem? Ridley Scott. Alien. Nossa. O oitavo passageiro. Esse subtítulo é só no Brasil? Só no Brasil. Ah, só podia, uma né, distribuição. Tem alguma parada que aqui tem subtítulo, né, cara? Sei lá se é obrigado a ter subtítulo, mas tudo tem subtítulo aqui. Versão é, tipo brasileira. Uma estética brasileira, oh, né, cara? É. Ah, vocês cagaram a melhor parte do filme, cara. Puta Herbert que pariu. Herbert Richards. É? Repete, quem é que sabe imitar? Versão Herbert. Brasileira, Herbert Richards. Prefiro dubla vídeo São Paulo. Não, não tô dá ligado. Pra voltar não e ouvir o áudio original. Quem é que achava que o Ebert e o Richard Delito eram duas pessoas? Comercial nos só você. Tripulação 7. Carga 20 milhões de toneladas de minério. Urso voltando para a terra. Olha só, velho. 20 milhões de toneladas. E nessa... De cara, imagine, voltando para a terra. Quantos milhões? Que tipo de minério e da onde eles estão trazendo, será? Vocês estão ligados que essa porra do Alien tem uma mitologia toda por trás, né? Não é só o filme do Alien, né? Eu já nem lembrava que a nave era tão grande assim, cara. É. E eu não tenho como saber a dimensão de uma nave no espaço. Não, mas é que normalmente você vê uma nave e aquela coisa limitada, assim. Pô, isso é um cargueiro de minério. Ô, velho. Gigante. Deve ser só mega de... monstruoso. De só do negócio de grande, carregar véio. 20 milhões de toneladas, você já imagina. É, eu nem lembrava que era um... Eu nem lembrava que era um cargueiro. Cara, olha como são as coisas. Hoje em dia, com certeza, esses corredores, tudo digital. Cara, sim. Mas o último filme do Alien que como foi é que feito... Como fazia essa no, porra? Não o Prometheus, que já é, né, tipo, outra linha. Olha o Mr. Fusion ali, cara, né, não? Parece, hein? Nossa, o esposo, pão, teu tá com lag, hein? Não, eu não falei a hora que apareceu. Não, ele falou depois, ele falou depois. Ah, bom. O, vale, Edu, o último continua. Filme do Alien que foi o... Ah, o 4 lá, o Ressurreição. Cara, a nave é muito parecida com essa aí. E é um filme bem, bem posterior, cara. É 2000 e pouco já. É bem mais novo, né? Teve. Mas, pô, olha que tá bem feito, hein? Tem quantos anos isso, hein? Ih! 26 anos. Mas é de 79. Tem mais, né, Temblu? Tem 36 anos. 36 anos, cara. Tem a minha idade. Olha o capacetinho do Halo. Acho que tá mais bem feito que você, hein? De onde tirou a ideia do capacete do Masterchef? É assim. Ô, Edu, garotinho agora, hein? Eu que não falo inglês, sei que não é Masterchef. Então, é Master Chief. Pá, chupa essa agora. Eu não sei como é que não fizeram uma paródia Masterchef. Olha o DOS, olha Chief, o DOS. Entendeu? Olha o DOS ali, Spider-Man. Nossa. Carai. A tela Matrix. Monitor de fósforo, velho. Recentemente teve um hype desse filme por causa do jogo, né? Sim. Isolation. Isolation. E ele é bem na temática desse filme, de você sobreviver ao alien dentro da nave. Só achei que o seguinte, pra um jogo dessa geração, os gráficos bem porquinhos. Meu Deus do céu. Eu não joguei isso aí. É, o cagaço não tem nada a ver com isso. As roupinhas. Cara, esses corredores ortogonais assim, sempre vão lembrar Millennium Falcon, cara. Sempre, cara. Ah, vamos falar do filme bom. Vou deixar essa porcaria pra lá. Ah, vai se fuder, tipo, desliga essa porra agora, cara. Desliga agora. Tá louco. Chuta o Team Blue. Mas lembra também, cara, é 2001, uma Odisseia no Espaço. Odisseia no Espaço, é. Hein? Que ano passa o Alien? Não lembro. Não falou. Não fala? No comecinho ali, que falou da Nostromo, não falou o ano. Vocês veem, né, cara, que a distância que eles percorrem é tão grande que se eles não dormissem nessas cápsulas de hibernação aí, eles morriam, né? Iam envelhecer, né? Iam morrer. Tá, mas e aí? Toda a população da Terra é assim? Tipo, filha... Dorme de fralda, você tá falando? Não, não. Tipo, filha... Tipo, filha, eu vou sair pra trabalhar. Volta 20 mil anos depois. É igual Interestelar, né, velho? Acho que vai ter isso ainda no filme, mas me parece que a Ripley chega até a comentar sobre isso da filha dela, que ela tem uma filha. Ah, tá de sacanagem. Cara, você não lembra disso? Rapaz, a gente falou da porra do jogo. O protagonista do jogo é a filha dela. Ah, então. Ah, então. Eu não joguei. Caralho. Olha o Spider acordando, zumbizão. Caraca, eu pensei a mesma coisa. Pensei, caraca, esse cara deve estar muito feliz. Ele dormiu pra cacete. Ei, quem é que pensa que nem eu que... Ali o cara ali é a cota obrigatória dos Estados Unidos. De um negro aparecendo em cada filme. Pega o Nareba ali, cara. Olha o tamanho do nariz dele. Deixa eu pegar esse lady aqui. Ah, não, né, não. Achei que era a única mulher no elenco. Obrigado. Aquilo ali que tu tava falando, você tava meio. Isso aí, Brett. Exato. Ótimo. Está assim. Eu me sinto morto. Alguém já me disse que parece um morto? E fumando no café da manhã, é outra época. Nossa. Que rolava um som. A dublagem não me incomoda, o problema é a mixagem aqui da porta. Antes de descermos. Acho que devemos discutir um pouco do abono. Exato, exato. Brett e eu achamos que merecemos cotas inteiras, certo? Exato. Sabe, cara, cara, a voz desse negão aí é de um gato desenho. Gato comendo na mesa. Nível susto, digamos, você assim. Vai receber o que consta. Gato comendo na mesa, cara. Todos aqui. Que tempo? Todo mundo tem aqui, que estar tá errado. É mais do que antes. Dallas, a mãe quer falar com você. Gato tem que comer no chão. Eu já ouvi. Ó, toxoplasmose aí, zumbi. Assim que começa as porras. Agora vista-se. Parker, você vem? Cara, a voz desse café? Negão aí pode. Me lembra um personagem de desenho, cara. Sim, daqui a pouco eu vou lembrar também do... E tá errado o título, né? Alien deveria ser um nono passageiro e o gato não conta? É, exatamente. Não é, velho. Olha aí. Você até na mesa tá comendo, então. Lazarento? Pode não ser um tripulante oficial, mas é um passageiro. É, tá certo. E quem acha que o gato não influenciaria na história do filme é porque não viu Alien 3. Ah, é verdade. O Alien muda de forma com o cachorro. Vamos se deter ao esse filme e deixar pra comentar o Alien 3 quando a gente estiver assistindo o Alien 3, por favor? Não. Pô, meu só porque eu tô rouco, não tem mais autoridade. Pra que serve esse monte de LEDzinho? Tipo, dá a impressão que é botão que faz alguma coisa, mas porra nenhuma, né, cara? É sala de ressonância, cara. Você nunca foi em sala de ressonância? Cara, isso aí é hipnótico pra você manter a concentração. É pra dar barato, não, né? Não, não. É que vocês têm a mente muito limitada. Ó, peraí, deixa ele falar ali. Já vou explicar pra vocês o que quer dizer esses LEDs aí. Ele falou bom dia, mãe. É o Matrix. Gente, hoje em dia tudo é LED. Tá todo mundo trocando as lâmpadas por LED. Todo lugar tem LED. Ah, da iluminação? De tudo, tudo é LED. Bom, não, nos farol, nos monitores, sim. Iluminação. Ali simplesmente é o LED na versão deles, que é muito grande. Pode ligar. Nossa. Tá bom, tipo, eu vou aceito. Então vou quer ligar. Dizer que se vê de longe ali, você vê uma imagem. Isso. Ah. Onde está a ali, Terra? Você devia saber. Não é o nosso sistema. Cara, e o Nareba fumando forte, hein? Procure. Não para. A questão é, será cigarro? Chame controle de tráfego. Será cigarro? Aqui é o veículo, o banco tudo fudido. Comercial Nostromo, tudo fudido mesmo, cara. É bem usada, né? É minha impressão ou eles despertaram antes do tempo? Hein? Está ouvindo, Antártica? Eles despertaram antes do tempo e fora da rota. Aqui é o ah, merda. Né? Olha o Edu prestando atenção no filme. É Murphy, é Murphy. Eles interceptaram um pedido continue de tentando. Socorro. Tá bom. Chamando controle de tráfego da Antártica. Está a voz do He-Man tá aí, cara. Aonde? A voz do He-Man, acho que é o cara que tá fumando. Estamos no quadrante de Zeta 2 Retículo. Ainda não saímos dos limites. É difícil de acreditar. Não, não é esse cara, é outro cara que tem a voz do He-Man. O que é que estamos fazendo aqui? Não, espera um pouco. Essa mulher também tem a voz conhecida. Mas do que é que você está falando? Não é nosso sistema. Eu sei disso. Você já reparou como eles nunca vêm aqui? Afinal, é aqui que está o trabalho, cara. É, e é exatamente por isso que recebemos a metade da cota deles. O trabalho deles é mais importante do que o nosso, é assim que eles pensam. Olha, mas a mesma ah, droga tá. De falou sempre. O cara da cota. Vem até bem aqui, certo, né? Você não tem personalidade. E o que, que eles querem agora? Olha a camisa do cara. É, agora muda de assunto. O colete sobre a camisa. Oi, esse lugar é meu, levanta. Tudo bem. Obrigado. Rapa fora. Opa, fácil assim. Já esse chegou cara é colocando. Conhecido já... Eu já vi aquele carinha que levantou em outros filmes já. Sim. O que está acontecendo agora, cara? Bom, vocês já perceberam que ainda não chegamos em casa. Estamos no meio do caminho. O quê? A mãe interrompeu o curso de nossa jornada. Por quê? É, está programada para fazer isso se surgirem certas condições, e surgiram. Como assim? Parece que ela... interceptou uma transmissão de origem desconhecida e nos acordou para investigar. Uma transmissão? É. Aqui? É. Mas não, que tipo fora. De transmissão? SOS? Eu não sei. Humano? Desconhecido. E o que, que tem isso? Bom, nós somos obrigados de acordo com... Eu não gosto de dizer isso, mas... Esta é uma nave comercial, não uma nave de salvamento. Ele tem razão. Esse tipo de trabalho não consta do meu contrato. E quanto ao dinheiro? Vão me dar dinheiro para fazer isso? Eu farei com prazer. Ele tem toda a razão. Parker. Vamos discutir a situação do abono. Nós não temos... Eu posso dizer uma coisa? Pode. Há uma cláusula no contrato que claramente especifica que qualquer transmissão sistematizada que indique uma possível origem com inteligência deve ser investigada. Nós nem sabemos que... Traduz em miúdo isso aí, velho. Parker, quero ouvir o que ele tem a dizer. Se há vida, tem que dar uma olhada. Nunca se sabe o que aconteceu. Total do abono. Nada de dinheiro. Entendeu agora? Caramba, claro. Sem dinheiro, sem comida. Vamos investigar. É, vamos investigar sim. Tipo dos dois, cara. Parece aqueles dois piaca não fazem nada. Gente, né? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer como é que eles gravavam essa porra assim? Como é que eles faziam? Isso é uma maquete de uma coisa? Como é que é? Star Wars usava maquete. Eu usava maquete, é. 8 segundos para entrar. 5, 4, 3. Mas devia ser maquete, né? Em sala escura e tal. Deve ser mesmo. Cara, você viu, ó, no Star Wars, o Star Destroyer lá, cara, tinha um monte de... Situação dos propulsores. É, manja fibra ótica, assim, pra iluminar, como se fossem as janelinhas da nave, assim, cara, é sensacional, cara. Era uma arte. Parece... 48 segundos na recordagem. Parece Vênus, o planeta. Nossa, mas esse chroma aqui tá foda. É, isso aí tá foda, velho. Preparado para voltar na plataforma. Tá os primórdios do chroma aqui, né, velho? 20 segundos. 18, 17, 16, 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9. Tá rápido 8, essa contagem, hein? 7, 6, 5. Ah, vai virar um Megazord aí. 3, 2, parece o Dylion. Chain de robô. É o Dylion, parece o Dylion mesmo. Separado. Separação terminada. Está tudo em ordem. É o Chain de robô. Atenção, vamos descer agora. Edu. A mulher aquela que tu falou que era de algum desenho. Oito, o primeiro sete, que me veio na cabeça seis, é que ela é a... Acertar rota. Ela é a mais velha, aquela dos ursinhos Gummy, sabe? Aquela que tem um avental. Ah, vovozinha. É. E o maluco ali, o negão, não é a voz do Hordak, cara? É, ele é a voz dos camusos dos Thundercats. Ouviram? Escamoso, Thundercats? Não, cara, não é não. É sim. Estamos entrando na atmosfera. O escamoso tem uma voz mais rouca um pouco. É, saído. 39 mil. Repetindo, 39 mil. Cuidado. Vou começar uma discussão infinita aqui e tu vai ter que concordar. Essa memória pode enganar, então... Cara, ó, e até agora eu não lembrava dessa parte do filme, cara. Pronto pra aterrissar, já podem nos descer, estamos esperando. Quando a gente assistiu era pequeno, caguei com essas partes. Teoricamente, a ligação é que esse planeta seria o planeta do Prometheus. É, então, é isso que eu tava pensando. Que diabo foi isso? Mas o... Queda de pressão na entrada 3, devemos ter perdido uma curaça. Mas o Alien não tinha saído no final do Prometheus? Enfim. Pressão caindo bem. Continua tão mal desse filme, cara. Eu queria assistir, mas não é, não é ruim, não, Zupão. Eu gostei. Achei cara, ruim, não. É que é fanpoiolismo, Zupão. Eu não estou captando. Uhum. Concordo com o Tim. É porque o filme teve um marketing que não fez jus ao filme. Exato. Ele saiu como, tipo, ele saiu explicando o que aconteceria antes do Alien. É, e ele se passa muito tempo antes. Ele saiu, tipo, Guerra Civil, tá ligado? 53 ainda indicados. Mas o filme é massa, eu gostei. É bom o filme, eu gostei também. O negócio é não ver trailer e marketing porra nenhuma. Vai assistir o filme no cinema. É, né? Eu de agora. Inclusive, eu procurei pra baixar pra ver na Netflix, não tem. Então, veio semana passada pra ver o pressão filme. Caindo. Não tem. Contagem. O filme se torna ruim justamente pelo que o Edu falou. Eles te vendem uma coisa e te entregam outra. A pressão continua caindo. Se tu olhar o filme pelo filme, o filme é bom. Entendi. Pressão caindo. Ah, olha, 36 anos de filme, 8, cara, tinha várias 7, coisas legais. 6, 5, 4, cara, 3, uma navinha dessa 2, parece aqueles brinquedos de I. Joe. Cortar motores. Os comandos em ação. Essa contagem agressiva tá bem meia boca. Segura, ligado. Olha, ninguém com capacete de oxigênio. Oh. É, de... A nave toda se fudendo só porque pisou numa pedrinha. É. O que aconteceu? Será que alguém pode não, mas nessa época aí já tinha oxigênio em todos os planetas. Liga o monitor. Por quê? Não, mas me parece que esse planeta não tem. Ah, mas aí, você não conhece o planeta, né, velho? Vai saber, né? Não, é Prometheus. Tinha, não tinha. Eles não andavam sem capacete. Só dentro da... Só dentro da caverna. É. Ah. O templo e tudo mais. Só isso? Tinha uma atmosfera artificial por conta das armas. Consertar isso aqui mesmo e teremos que mudar o itinerário de alguns condutores. Você não concorda, Brett? Só em terra. Conserto está em terra firme, repita isso para ela. Não podemos consertar isso aqui, temos que mudar o itinerário dos condutores. Para fazermos isso, precisamos estar em terra firme. E o que mais? Alguns fragmentos se aglutinaram e temos que limpar tudo e repressurizar. Quanto tempo demora? Olha, quanto? 17 horas, diga para ela. Ah, é a voz do Brutus, do Popeye. Ah, é verdade. Boa. É a mesma voz do escamoso. Que diabo ela vem fazer aqui embaixo? Eu estou avisando que é melhor ela ficar fora do caminho. Ah, eu só quero ver o que ela vai fazer quando chegar Só aqui. Que ele usa uma tonalidade diferente, porque é um bicho. Sim. Esses caras são os culpados de tudo e acho que são os primeiros a morrer, né? É os bucha de canhão, é, né? Eles têm toda a cara de temos alguma morrer. É a cota, velho. Apareceu ali o tempo obrigatório e já pode matar o personagem. Ah, gente, eu acho isso ofensivo, sinceramente. Mas não é zoeira, isso é de verdade. Eu não tô dizendo que é ou não zoeira. Eu tô dizendo que eu acho ofensivo colocar alguém de propósito porque ele é negro, ele é asiático, ele é mulher ou caralho. Nos Estados Unidos lá tem essas tretinhas, saca? Ah, tá louco, eu acho isso ofensivo. É igual mulher lá, tem o código de não sei quem lá também, que estabelece o mínimo de tempo. Caralho, mas isso papel. Vale hoje ainda, cara? Eu achei que você tava falando só tipo dessa época aí. Não, cara, essa lei é até meio recente. Caralho, velho. Cara, nem vou entrar em méritos nesse negócio de lei de cota. Pode analisar. Zoado isso. Bom, resumindo, os caras desceram. Os caras desceram, quebrou tudo, tem que limpar e vai demorar um dia inteiro. É. O cara chutou 17 horas ali, que é o tempo pra consertar. É. com a precisão é do gorila, né, cara? Né, exatamente. Cara, esse filme tem 1h57, 1h30 de gente fumando. Sim. Ou seja, na Globo ia passar 30 minutos de filme. É muito frio, é muito abaixo. Pior que é, né, cara? A galera fuma como se não houvesse amanhã, né, cara? É, velho. E propaganda de Hollywood e Marlboro nos intervalos, né, cara? É. Não, lá é Lucky Strike. Você também, Lambert? Não, não, mas aqui, tô dizendo. Ah, aqui, sim. Nos intervalos do filme, na Globo, assim, né? E os caras que mais viajam pensavam assim, né? Você quer ser astronauta, fuma. Cara... É, pior que era. Cara, eu com certeza eu ia estar... Quando eu assisti esse filme, eu tava sentado no sofá com meu irmão... A gente tampado até o pescoço. E toda vez que aparecia alguma cena de terror, eu tampava a cara. Certeza que era isso que acontecia. Cara, eu tô tentando lembrar de outro filme que aquele maluquinho fez, mas eu não consigo. É, eu não lembro desses atores, não. Eu creio que ele fez série, velho. Não, ele fez filme também. É, eu tô na cabeça que mais recentemente ele fez série. E ainda o mesmo dublador ainda, porque eu lembro da voz dele. Ah, eu não sei. O que os caras vão... Ah, eles vão descer na parada. É pra consertar. Planeta, é. Sim, e aí eles vão achar uma cobrinha espacial alienígena e vão brincar com ela. Ó, isso é coisa de gaúcho, ficar brincando com a cobra aí. Não, não. É que tu não sabe porque ele não viu o filme, né, o Spider. É, então. Ah, eu não lembro, cara. Espera não lembro pra você ver, cara. É. Espera um pouco. Cara, a roupa dessa galera aí lembra o Dead Space. Cara, a roupa dessa galera, cara, parece uma lona com um elástico, cara. Ash, está nos ouvindo? Eu com elástico e uma lona faço melhor. Olha ali o nome da loirinha, vocês viram o nome dela? Não. A transmissão está muito boa. Olha aí. Mantenham essa linha aberta. Não é Aisha, certo? Referência. Não foi daí que você tirou o nome da sua filha, né? Daqui a pouco aparece o Chapolin. Porra, velho, eles estão com a mochila de prótons dos caça-fantasmas nas costas. É isso que eu tô pensando aqui. Caramba! Caralho, acendeu o cigarro com maçarico. Olha. É muito chão de fábrica isso aí. Não é maçarico, cara. Aquilo ali é um eletrodo. Se eles encontrarem o que estão procurando lá fora, vamos recebê-los a bordo. Não se preocupe, Parker. Você vai receber o que for de seu direito. Escuta aqui, eu não vou trabalhar mais enquanto não esclarecermos isso tudo. Brad, é de lei vocês receberem cara, uma bônus. A cara dele, né? O quê? Por que você não para de encher, hein? O quê? O que é que você disse, Ripley? Se tiverem algum problema, eu vou estar na fonte. Ei, o cabelo dela, qualquer um que olhava e dizer, cabelo anos 80. É, cheião, parece um... É, mas o filme é de 79, então cala a boca. Qual o problema? Ah, é, lançou moda, velho. É cabelo anos 70. É. Será que os outros cabelos eram assim também? Ah, eu acho que era, cara, tinha bastante. Tina Turner, velho, né? A Cláudia Raia nessa época era assim também o cabelo dela. Tina Turner é foda, hein, velho. Mas é. Mas o Mad Max... Cabelão, sim. Cabelão gigante, cara, que parece um cachorro. O Edu nem ouviu quando eu falei que daqui a pouco aparecia o Chapolin montado no aerolito. No aerolito. Como estão indo? Não ouvi mesmo não, velho. Tudo bem. Tentou passar essa transmissão. Cara, esse cara que tá na observação, ele não passa nenhuma confiança, cara. Ele parece drogado, cara. Você se importa se eu tentar? Claro que não. Ó, vamos ouvir. O que que ela vai tentar? Ela não vai tentar, ela vai fazer, porque ela é a Ripley. A Ripley é a MacGyver espacial, velho. Binário. Véio. Binário. Olha o All-Star ali. Nossa, velho, clássico. Ah, ela tá ali na mensagem. Propaganda. Ela tá ali na mensagem. Tá lendo o código da Matrix aí. Ó, velho, parece o Shun. Cara, se eu disser pra vocês que eu tinha um gato igualzinho esse, mas eu não sei se eu conto o nome do gato. Ah, fala. Só o Zupão quer saber, então não vou falar. Tá, eu quero saber, fala aí. Fala o nome aí. O nome do gato era Cozin. Meu Deus. Porque ele tinha hemorroida. Aí o que você fez? Você deu o Cozin pros outros? Você cuidava bem do Cozin? Aí, se alimentar o cozinho também. Dava banho o cozinho. Cara, Vocês não viram, mas o cenário ali parece... É bem cara de estúdio. Ó a nave do Prometheus. Olha lá, a nave do Prometheus. É. Você está vendo isso? Cara, é bem um estúdio de um holofote circular no fundo representando ali, o sol. Olha ali, cara, a nave é assim, né? Beleza, agora eu posso te Prometheus. Tem mais referência. Caralho. Aquela nave do Prometheus... É a nave que o pessoal chega, que eles encontram lá no planeta caída. Nossa. Sem dúvida. Mas o pessoal aí da Ripley viajou no tempo, porque puta que pariu, a tecnologia tá muito atrasada. Né? Ô Zupão. Todo agora fodeu. Vamos sair daqui. Temos que continuar. Temos que continuar. Tá que pariu. Ai, vai dar uns ataques aqui, espontâneo. Pode repetir isso. Eu não consigo nem falar. Ô, Zupão. Ó, o cara com problema. Todo mundo. Como você pode ver, é difícil descrever. Aí eu vou voltar pro monitor. Todo mundo que chegava lá em casa passava a mão no meu cozinho. Todo mundo brincava com o cozinho, né, cara? O cozinho era muito arisco, ele gostava de brincar. E ele arrepiava todos os pelos. Chegava perto de alguém e ficava tudo inçado. Que pariu. Eu não acredito nisso. Só que o Blue pra fazer um filme de terror, eu fiz essa piada, velho. Gente, mas eles estão entrando na nave do Prometheus? É. Caralho, velho. Não, esse, o cara desce num planeta desconhecido, acha uma nave alienígena e vamos ver o que tem dentro, né, cara? Oh, mas sem arma, sem nada. Sem arma, sem nada, sem análise, velho. Sem porra nenhuma. Não, não. Muito amador, velho. Esses caras nunca assistiram um filme na vida deles, Mas aí é justamente o que eles foram fazer aí, investigar o sinal que veio da nave. É, cara. Puta, mas vai armado, mas, cara, Edu, vai com a bazuca. Sem nada, lá, cara. É. Daí não, né, cara? Edu, se não tivesse o Alien 2, 3 e o caralho 4, a minha teoria até que podia ser verdade, né? O quê? De eles terem viajado no tempo e ter caído nesse planeta aí, no futuro. Porque a tecnologia do filme do Prometheus é muito mais evoluída que a tecnologia deles. Pior que é, cara. Mas apesar de que também o pessoal do Prometheus era uma equipe de exploradores. Eles estavam indo pra fazer exploração com equipamento próprio pra isso. Essa galera aí é tudo minerador. Bem, meu cara, mesmo assim... É, não, mas tem. Mas a teoria do Tim Blue realmente tem fundamento, né? A única coisa que a gente deveria se ater é a nave, né? Porque, infelizmente, o tempo é diferente, né, cara? Não tinha como. Tipo. É, se eles tivessem feito o Prometheus um filme retrô, uh-huh. Ia ficar uma bosta, mas. É, exatamente, e o equipamento teria que ser similar a esse. É, né? Tinha que ser similar a esse. Mas aí tu pega esse daí, a não ser que lá assim, lá naquele filme como todo mundo morre, morre todo mundo ou não? Morre todo mundo. Prometeu? Eu não lembro, mas enfim. Morre todo mundo, cara. É, pois é que não tem ninguém depois, a gente não sabe, eu não lembro se morre todo mundo. Vamos dizer que morre todo mundo. Foda-se. Se morreu todo mundo, então aquele pessoal lá pode sim ter voltado no tempo, voltado pro passado. Caralho, olha isso. Olha ali, cara, muita referência pra minha cabeça. Que massa. Esse aí é o camarada do Prometheus. Mas ele não tinha... Ah, não, esse aí é o que tava sentado. Se tu assistir Prometheus depois desse filme, tu vai explodir tua cabeça. É verdade, cara. É, cara, eu tô muito... Pra você vai ser muito melhor ver o Prometheus agora, depois que você vê esse, velho. É, pô, tem pra alugar no PlayStation lá, cara? Incrível. Ah, vai no Torrentão do Mal e pede pro Nilson, deve ter. Baixa o popcorn aí e seja feliz. Parece que está morto. Eu tenho ele baixado aqui já. Fossilizada. Só não faz upload pro Mega NZ, tá? Né? Vamos ver. Tá aí, ó. Pronto. É o começo da besteira, tá aí. Ué, ninguém desconfia que tem um humanoide ali, um material orgânico. Não, vamos olhar bem mais de perto. Os ossos estão entortados pra fora, como se tivesse sofrido uma explosão no interior. Nossa. Esse buraco já tinha, Edu, no Prometheus, eu não lembro. Já. O que teria acontecido isso aqui era com o resto recente. Da tripulação? Nossa. Vamos sair daqui. Boa. Uma atitude Parabéns. Sensata. É. O Android era pra estar ali, né? Afinal, é o Android. Ele foi destruído. Eu não lembro, acho que ele foi destruído. Tipo. Eu não lembro. Lava, vem até aqui. Vou ter que assistir depois. Vamos. Ô, Zupão, o próximo filme que a gente vai assistir é o Prometheus. É, seria uma boa, velho, gravar assim. A gente vai ter que fazer a saga Alien, então. Pronto. É, merece. Achou alguma coisa? Olha só isso aqui. É agora, hein? Ash? Essa transmissão. A mãe desse não é Ashley. Não Ash. Parece ser um SOS. O que é, então? Acho que parece um aviso. Só falta ele ter um Pokémon na jaqueta. É, que é o pai do dono do Pokémon, né? Afinal, quando você chegar, ele já saberá se chama verde, é uma... pior aí. Ó o drogado. Drogado nem aí pra segurança da galera. A Ripley é um aviso. Foda-se, eles vão descobrir na prática mesmo. Cara, que pariu, viu? Os caras escolheram tripulante da nave num, cara, eu num porto de pirata. De pau, eu assisti. Né, ô, gente, pra vocês verem como foi o fanboyalismo, é foda. Eu assisti Prometheus, gostei de boa. Agora vendo, revendo Alien, tudo bem, aí eu vai, gosto muito mais ainda de Prometheus. Eu tô pensando na mesma coisa, cara. Tim Blue. Eu tô pensando na palavra que você falou aí, cara. Fanboyolismo. Cara, tem altas coisas do Prometheus nesse filme. Então, reforça você ter gostar mais do filme, né? Reforça mais ainda. Mais ainda, cara. Foi o mimimi todo daquele negócio justamente por causa disso, velho. É nego que viu o Alien, tipo... 20 anos atrás e foi ver o Prometheus e o filme é ruim porque não sei o que, velho. O filme tá tudo lá, cara. Tá explicando tudo que os caras tá encontrando aí, tá explicando lá o que é, ué. É, vou ver esse filme agora. Aqui. E vai ser um Prometheus 2, né? Parece que sim. Né? Uhum. Aí vai contar a origem do Predador? Vai sair o Predador também, né? Predador vai sair. 3, né? Aham. Uhum. Já disse que até o Schwarzenegger vai aparecer no filme. Aí já não sei. Tem que aparecer o Danny Glover também. Fechado. Foi muito melhor o filme do Danny Glover. Ah, se for aparecer todo mundo, fica aparecendo o Van Damme, então. Van Damme? É, porque o Van Damme foi o original do Predador. Aí fodeu. Nossa. Machine Cast 10 aí, ó, pra quem quiser saber das curiosidades. Van Damme, o Predador, né, o Spike? Sim. Lá tem bastante curiosidade, inclusive. Há uma e o mais legal de tudo... cobre os ovos. E ela reage quando tocada. É. Ah, eu acho muito massa essa neblina aí. Pronto. Kenny, você está bem? Cavalo. Acendeu um LED, um azul, uma luz azul do tudo nada, bem. E o babaca vai lá, atravessa e é nóis. Vamos ver que porra é essa aqui. Do nada acendeu o negócio. Eu só escorreguei. Vai cortar no meio esse viado aí. O Zupão, ele escorregou. Não, mas ele, antes de escorregar, ele já tava com a metade da canela, já tinha passado a luzinha azul aí. É, então, já tava com... Tá, e alguém sabe me dizer os ovos, da onde vieram? Não aparece isso no Prometheus. Talvez seja aí um pouco da birra dos caras. Ah, eu não sei, cara, porque, veja só, o cara lá de cima... Mas não, cara, deixou explicado, os ovos são, caralho, tipo, armas biológicas, mesmo, saca? Ah, mas não tinha ovos lá. Tinha. Opa, deu choque. Tinha ovos de alien lá? Tinha. A galera invade esse ninho aí, ué. Ah, eu vou ter que Cê assistir. Você é louco, olha o bicho vindo, moleque. Que massa. Eu vou ter que assistir de novo, Prometheus. Ó, que massa. Corre daí, seu otário. É quando eles invadem o ninho aí que o cara pega o coisa que ele infecta a menina lá, a principal, a cientista. Ah. Olha que massa. Muito bom, cara. Ai, carai. É, seu animal. E aquela cena da cobrinha lá é uma referência a essa aí, sim, né? Sim, é o mesmo erro, né? Olha o tipo do animal, né, cara? Que nó cego, velho. Não é esse bicho aí que tem uma buceta? Eita, a Tiziana tinha morrido agora, velho. Já tinha? Ela já tinha desligado, já. Ah, é, pra você ouvinte que tava esperando a baianeta aí. Continua esperando. Inocente, é. Né? Inocente. Ela ficou com medinho, não quis, né? Ela foi beber leite. Depois comeu uma pera. Que era leite com pera. Ai, cara. Tá que pariu. A galera hiberna. O gato fica de boa solto dentro da nave? Estou sim. Boa observação. Né? Junto com ela, ele fica na câmera junto com ela, Edu. Ah. Tudo bem, Ripley. Estou junto da comporta interna. Tudo bem. Cara, isso não faz sentido, esse negócio de hibernar e passar milhares de anos. Por que não, cara? Mas não passa milhares de anos não, cara. Estou... Tipo, ah, alguns não? meses. Não, ah, só é? Alguns meses. Ah, então, é. Ah, então tá bom. Alguma coisa se agarrou nele. Temos que levá-lo para a enfermaria. Que tipo de coisa? Preciso de definição. Não sei, um organismo. Abra a porta, Ripley. Espero. Um bicho, caramba. Se deixarmos isso entrar, ah, não pode ficar contaminado. É preciso quarentena agora. Quer fazer o certo. Olha aí. Ele pode morrer em 24 horas, abra. Escuta, se quebrarmos a quarentena, todos morreremos. Você quer abrir essa maldita porta? Temos que levá-lo para dentro imediatamente. Caralho, 40 anos de curso não aprende as coisas, não. Né, velho? Não posso fazer isso e você faria o mesmo. Ripley, é uma ordem. Abra essa porta agora mesmo. Está ouvindo? Estou. É uma ordem, Ripley. Está ouvindo? Eu já ouvi. E a resposta é negativa. Massa pra caramba. Porta interna aberta. Ah, tem que ter um vagabundo. Mas é um filho da puta, né? É. 20 anos caralho, de curso, porra, não aprendi. Nossa, bicho, olha só, cara. É óbvio que é um. O bicho que vai dar merda, né, cara? O bicho derreteu o vidro. Ah, é por causa do ácido. É. É óbvio que vai dar merda, né, cara? É lógico, cara. É uma perda, velho. O cara foi fuçar no ninho de cobra lá, claro, trouxa. Cara. Eita, velho. O que será isso? Não sei, faz carinho pra ver se se mexe. Como aí. É. Como vamos tirar cara. Isso dele? Como vamos tirar só isso? Só um minuto. Eu tenho que verificar uma coisa antes. Nossa, cara, que é muito juvenil, né, cara? Cara, cara que criou... Presta atenção, eu vou fazer os uma três níveis aqui, do alho. Tentar remover alguns dedos é da foda garganta demais, dele. Mais de vai três, fazer né? O quê? Não, mas os... O dedo. Nesse filme é três. Retirar um dedo. Aí depois eles inventaram mais três. Mais de três, no pronto, caso. Pronto, agora vamos puxar pra cá. Pega a reação isso do bicho agora. Eu sei. Não vai sair sem trazer o rosto dele junto. Temos que olhar ele por dentro. Tudo bem. Por que não tá congela? Que pariu, hein, cara? Que situação, hein? Por que não congelam ele? Que não corta o bicho, simplesmente. Por que vocês não se matam já e poupa? Se cortar o bicho, mata o cara. Por quê? Você não viu que ele encostou no bicho e ele começou a apertar o cara? Sim, apertar foi. O pescoço, corta o rabo do bicho é. tá em volta do pescoço. Se começa cara. A cortar o rabo, o cara aperta o pescoço. Não dá tempo de matar o bicho. Matar o cara. Não, porque quando eles começam a cortar, o ácido vai triturar o zumbi, o bisturi. Ah, tem o ácido. Puta é, a cara do é, mas é... já deve estar bem bonita mas... já, né, velho? Com tanto ácido. A não ser que eles tenham deduzido o que é isso. Eu acho que não, eles estão jogando a hipótese de que o tempo que eles levariam pra cortar para o bicho enforca o cara antes. Como tem vivo? Que diabo é isso? Como vamos tirar isso dele? Só um minuto. Olha... Não vamos ser precipitados. Não sabemos nada a respeito disso. Estamos presumindo que a coisa está fornecendo oxigênio para ele. Se a removermos, talvez ele morra. Você ainda tem dúvida? É, e daí você vai deixar eu isso estou disposto o a troço com vamos ele. Tirar essa coisa assume agora. A responsabilidade? Claro, eu assumo a responsabilidade. Agora tira essa pra coisa. Pra mim, o carinha não quer. O carinha quer o bicho, tá onde ligado? Onde quer começar a cortar? Faremos uma exceção, logo abaixo da junta. Aqui. Vamos lá. Nossa, o carinha que inventou cara, esse bichinho é gênio. Pronto. Meu Deus! Cara, esse ácido é fodido, hein, bicho? Essa droga vai corroer o casco. Essa coisa vai corroer o maldito casco. Vamos! O que está acontecendo? Depressa! Por aqui! Pior que não tem nada pra neutralizar o ácido. O próximo deve. Caralho. Não, e o que, que eles vão fazer? Vão botar um balde aí embaixo, né? É, tipo isso. Teria que ser um balde de plástico. Nossa, assistiu Breaking Bad, hein? Pô, oh, melhor. melhor série até hoje. Também acho. Hashtag pronto falei. É, hashtag pronto concordo. Segunda melhor série... É Jane e a Virgem. Não, o segundo é o Battlestar Galactica. Parece que está parando. É House. Dê uma olhada nisso, Brett. Brett, me dê qualquer coisa aí. Uma caneta, qualquer coisa, anda. Anda logo, rápido. É, dá o boné, aproveita. É. Né, o boné seria uma boa. Cuidado, não deixe tocar no seu braço. Sério mesmo, cara? É, parou. Eu nunca vi uma coisa assim, a não ser... ácido molecular. Devem usar isso como sangue. A coisa tem um mecanismo de defesa formidável. Ninguém ousa matá-la. E o Kane? Pelo menos não dentro de uma nave. Tom, pode guardar. Né? Pois é. E agora, aí eu, se fosse a Reaper agora, só levantava a plaquinha. E eu avisei. É. Avisei que ia dar merda porque... isso aí. Né, cara? Chupa esse alho. Caraca. Cara, essa, eu não me conformo com essa camisa. Pronto. Desse cara. Tenta. O cara parece que tá no Havaí, cara. Oh, mas era moda a camisa havaiana. Pior que é, hein, velho. Que coisa. Camisa de eu cortina, né, cara? É. Tipo estampa de cortina. Assim. Igual quem fazia as camisas de pano de lugar há um mês. Capa de bujão, tá ligado? Pra começar, a gente não devia ter descido aqui. Não devíamos ter descido nesse maldito planeta. É, assim que consertarmos isso e sairmos daqui, iremos logo pra casa. Esse lugar me dá arrepios. Tá aí o sinal de socorro que mandou. Foi a nave do Prometheus? É, não foi um sinal de socorro, né? Foi um sinal, né? Foi um sinal. É. Que pelo que a Ripley tava falando, na cabeça dela é mais um alerta do que um sinal, né, cara? Ai, olha aí. Que parece que é o mesmo sinal que a galera do Prometheus captou pra parar no planeta. Ah. Então era os caras. Não, porque não, porque a galera do Prometheus eu acho que já tinha um mapa, né, Edu? Não, a galera do Prometheus foi porque eles encontraram escrituras nas cavernas. Isso, eles tinham um mapa, tinha uma orientação. Então foi a galera do Prometheus que ativou o sinal, é verdade. Eu falo de Prometheus, eu sempre lembro daquela loira linda pra caramba. Porra. Mas Ripley maior que a loira. Não. Concordo, cara. Só o cabelo dela, o resto não. Edu, o máximo que tu pode concordar é com um desses caras ser maior. Eu diria que é... Bandido. Ainda não sei. O drogado, eu diria que é... Ainda não sei. Quer alguma coisa? Eu acho que esse cara aí que é o vilão. Eu quero ter uma conversinha. Como está o Kane? Opa. Na mesma, nenhuma mudança. Opa. E o nosso convidado? Bom, como eu disse, eu ainda estou fazendo testes. Mas aí você já vê por que a Ripley é a única sobrevivente dessa parada, né, cara? Por que ela... Oh, spoiler, Spider dando spoiler. Pô, foi mal aí. Desculpa, o filme é muito novo. Silício polarizado. O que dá ele uma resistência prolongada às condições ambientais adversas. Esqueceu do filme. Viu? Toma. Já é muito. Não, ela é uma das sobreviventes. Por favor, não, tu falou a única. Não, uma das, tá bom. Não, tu falou a única. Tá, mas eu esqueci do detalhe. Ah, miserável. Eu corrigi a tempo. Olha lá, o cara tá dando informação sobre o alien. Deixa eu entrar. Eu estava obedecendo uma ordem direta, se lembra? Ash, quando Dallas e Kane não estão a bordo, eu sou o oficial mais antigo. Ah, eu tinha esquecido. Você também se esqueceu da lei de quarentena básica da divisão de ciência. Não, não esqueci isso, não. Ah, sei, você ignorou. Olha, o que teria feito com o Kane? Sabia que a única chance de sobrevivência dele seria aqui dentro. Infelizmente, quebrando a quarentena, você arriscou a vida de todo mundo. É, seu otário. Talvez devesse ter deixado ele lá fora. Sim. Sim. Eu posso ter posto em risco a vida de todos nós, mas eu estava disposto a isso. É um risco muito grande para um grande oficial de ciências. Não é exatamente o que está no manual, é? A Ripley eu é foda, velho. Eu responsabilidades com a mesma seriedade que você, sabia? Faça o seu trabalho. E deixa eu fazer o meu, sim? É. Eu fiz o meu e você desrespeitou. Burro. É. Filho da puta. Nossa, só a Ripley já tava na cara dele, já. com essa parada aí. Ó, o Spider com aquele cabelo ali, a coisa mais linda. A Ripley encarnou o Spider ali agora. É mesmo. Por que ele não tem tela de LCD? Aliás, de LED. Porque essa nave deve ser de terceiro mundo. Essas portinhas são os charmes do jogo, do filme. É porta dupla, né? Onde está? Não, que abre e fecha. Está na nave. Sozinho. Dallas. Acho que você devia dar uma olhada no Kane. Por quê? Aconteceu uma coisa. É. E é sério? O bicho morreu. Interessante. O bicho entrou pra dentro dele. E é sério, ele tá dançando axé aqui com o Ripley, bicho, né? Me encontra na enfermaria agora mesmo. Pô, desce aqui pra ver, cara. O cara chamou o outro foi chamar a Ripley, porque ele já tá com medo já. Eu não sei, temos que tentar encontrar. É, vamos procurar. Aí, ó, viu? Falei, o bicho sumiu. Foi pra dentro. Aí o cara me chama, três caras pra procurar o bicho. Né? Teoricamente, o bicho era pra estar ali do lado do corpo do cara. E ninguém fecha a porta? É, ninguém é armado, ninguém fecha a porta, ninguém se protege. É uma beleza, né? Tá tudo errado mesmo. Que se foda. O outro tá vendo o ar-condicionado lá no fundo. Ah, opa, tá geladinho, tá gostoso. Com a mão, sem luva. Vai, Ripley, fecha a porta. Ah, mas a Ripley ainda tem o cabelo, né, cara? Então, tá tranquilo. Inclusive, o bicho pode estar dentro daquele cabelo. Ah não, o Tim Blue não zoa não, velho. Essa frase tem que ser abolida do português a partir de agora, cara. Ai meu Deus, eu nem curto isso aí, falei só pra falar. Ripley, cara, fecha a porta, Ripley. Isso, deixa aberto. Melhor, meu bicho vai pra rua, fechei. É, ninguém olhou embaixo, embaixo da ninguém mesa. Olhou né, embaixo, da ninguém olhou embaixo. Caralho. Que cagada. Nossa, cara, esse... comandante de uma nave de mineiro mesmo, né, cara? Ou até que fim. Aí! Aê! Pensei. Palmas! Não que se o bicho não quisesse sair, ele jogava um ácido, né, cara? Mas tudo bem. É, ok, né? É, mas é que o bicho teria que se cortar pra isso. É o sangue dele que é ácido só. É, ele não tem cospe ácido. Ele não dá uma cuspidela, não? Assim? Não, não. A baba dele nem é ácida, não. É o sangue. Não, não, no canto não. Pega um desses daqui. Que caralho que é esse? Por precaução. Eles mudaram isso. Hein? Depois, nos aliens futuros, o bicho não ficava vivo depois que ele saiu do corpo do cara. Mas aí pode ser porque eles cortaram ele. Ele saiu antes. Ai, de... caralho. Não, Edu. Por causa que aquilo ali fica só a casca, tá ligado? Não tem mais nada ali, só a casquinha. Então, aí pelo fato deles terem cortado ele pode ter saído antes de morrer. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cobre essa droga! Caralho, ninguém dá uma paulada nessa porra, velho. Foi o que eu falei, no primeiro filme não era como é depois. Vamos ter que dar uma olhada nisto. Nos filmes seguintes, não é outro bicho. É o mesmo, só que é uma casca. Ele deixou de estar aquilo ali. Com licença. Isso, vamos todo mundo mexer no bicho sem óculos. Com a cara bem sem cima óculos, dele, assim, sem né? proteção. Sem nada. É, está morto. Então livre-se disso. Ripley. Pelo amor de Deus, é a primeira vez que encontramos uma espécie como essa. Temos que levá-la para a Terra para fazermos os testes necessários. Claro. Você está brincando. Essa coisa soltava ácido. Quem sabe o que vai fazer agora que está morta? Acho que podemos assumir que não é um zumbi. Nossa, cara. Dallas, isso tem que voltar. Zumbi. Como a ignorância é legal, né, cara? Eu acho que seria um erro, mas você é o oficial de ciência. A decisão é sua. É, vou um idiota apoiando o outro. Eu não posso mudar de ideia depois da decisão tomada. Eu não estou tentando fazer você mudar de ideia, Dallas. Eu só quero que você me escute. Quer me ouvir? Seu filho da puta. Só me diga como pode deixar essa decisão com ele. Olha aqui, eu só comando a nave. É. Tudo que tiver a ver com a divisão de ciência, Ash tem a palavra final. E como é que pode ser isso? Isso é assim, minha cara, porque a companhia quer que seja. Desde quando assim. Esse procedimento é padrão? O procedimento padrão é o que eles mandam a gente fazer. Você já viajou com o Ash antes? Eu viajei 5 vezes com outro oficial de ciência. E a bunda pra ele. 2 dias antes de sairmos de Tetos, ele foi substituído por Ash. Essa frase eu solta é complicada pra você, hein, Timbu? E eu também, né? Tô falando do cara ali, porra. Depois do cozinha. Ah, o Zupão ressuscitou o meu gato. O Zupão não fez nada, cara. Você que ressuscitou. Os decks estão às escuras. O sistema de energia reserva queimou. Ah, não. Isso não tem a menor importância. Podemos decolar sem isso. É, puxava. Você acha que é uma boa ideia? Olha aqui, eu só quero sair daqui o mais rápido possível. Outros alisavam o cozinho, né? Caralho. Que pariu, velho. Os cachorros da vila tentavam comer. O cozinho do Timbu era amigo da garotada, então. Chega, vai. Puta, lá vão os caras. Na entrada de novo, número 12 está quente demais. Vê se aguenta mais 2 minutos, pelo amor de Deus. Alterando o vetor. Casa das máquinas com sinal vermelho. Atenção, estamos agora subindo a 1000 metros. Ligar a gravidade artificial. Eu estou alterando o vetor. Agora. Alguém está comendo alguma coisa? Eu. Apute. Ligar a GNC. Recolher o trem. Trem recolhido. Ó, falou que é duas aí, ó. Recolhe trem. Isso é muito. Edu, deixa a boca, Edu. Tá respirando no teclado. Tá louco, o liquidificador treme menos que essa porra dessa nave. Pois é, tá aí. Aí. Desceram lá, pegaram o bichinho e vão embora. Perfeito, né, exato. É. Foram lá, viram, acharam os ovos, resolveram levar um cara contaminado e um alien embora, e é isso aí. Caralho. Eles procuraram na nave, não acharam nada. Se ele tem uma doença, e o cara foi infectado, eles estão rapando fora. Quando chegarmos. Exato. Sempre que ele diz alguma coisa, você diz exato. Esse Joe aí não larga esse garrinho, velho. É, exato. Tá preparando o segundo aí, né? Paguei, como é que você aguenta? Seu companheiro anda atrás de você dizendo exato, igual um papagaio. Eita, mas... Eles encontraram uma caverna com sinais óbvios de vida alienígena e coisa e tal. E nem investigar, nem registrar, não bater fotografia, não filmar, não fizer porra nenhuma pra levar. Bom, de acordo com meus cálculos baseados no tempo gasto de ir e voltar do planeta. Me dê a versão simplificada, assim. É, quanto tipo até o diário de bordo, assim, né, velho? Nada, né, cara? Exato. O outro falou exato de mim. Dallas, acho que você deve ver o Kane. A situação dele mudou? É mais simples você dar uma olhada nele. Porra, fala estamos alguma indo. Coisa, né, velho? Cara, deixa só liga pra dar notícia exato. Bomba, né, cara? Ah, mas ele não quer dar spoiler. É. Como você está? Você está bem? Porra, tô pra caramba. Eu estou ótimo. Qual a próxima pergunta, idiota? Ninguém, todo mundo riu menos a Rick. Você lembra de alguma coisa do planeta? Cara, esse Colan que tá usando, velho. Não é Colan, mas é Boris. Olha isso, cara. Eu me lembro de um sonho horrível em que eu me sufocava. Mas onde é que nós estamos? No mesmo lugar. Estamos a caminho de casa. É, vamos voltar para as geladeiras. Ah, mas eu quero comer alguma coisa antes de dormir. É, tudo bem, eu também estou com fome. É, mas a próxima refeição antes de dormir é por minha conta, tá bom? Ih, que milagre! Como assim? Eu conheci um cara que passou um ano com a gelada. E a ideia de deixar o cara na quarentena foi pro vinagre mesmo. Foi pro vinagre. Então, se vocês estão conversando e falando bobagem, eu vou me tratando. O que interessa? O cara pegou um vírus, uma bactéria, alguma coisa. Foda-se, não deixa aí. O bicho saiu, já tá bom. Cara, você vê, né, como não tem observação nenhuma, né, cara? O cara comendo bem mais que normal, uma série que não é dele. Eu já comi coisa ruim, mas igual a essa, nunca. Não, o cara comendo como se não houvesse amanhã, né? Óbvio, né, cara, que tem alguma coisa errada. Eu preferia estar comendo outra coisa, mas agora eu só estou pensando em comida. Você deve saber mesmo, você sabe com que isso é feito. Oh, eu não quero falar com que isso é feito. Eu estou comendo só... Qual o problema, cara? A comida não era tão ruim assim. O que houve, Kane? É, agora é a hora. Kane, bate nas costas dele. Kane, o que houve? Qual é o problema, Kane? Venha, calma, Kane. Olha o chifre do filho da puta. É agora, hein? Caralho, velho. Vai, doutor, e aí? Explosão, hein? Explosão. O doutor tá só observando, porque ele já sabe o que tá acontecendo. É, filho da puta. Da puta. Segura a cabeça dele! Vamos! Pulou. Saiu. O que é isso? Nasceu, olha aí. Nasceu. É um menino. Ele já chega, mamãe, mamãe. O nome, vamos dar o nome pra ele. Não toque nisso, não toque. Mas que cientista desgraçado, velho. Não toque nisso. Vamos. Massa, né, cara? Colocaram num trilho e fizeram ele correr. Massa pra caramba. Vamos dar um nome pra ele. O nome dele vai ser Cozinho. Ai, cara, que pariu. Isso me lembra da coisa. Edu, você tá aí? Estão dando alguma coisa? Caraca, velho. Edu? Ô, velho, eu fazendo piada aqui, o microfone desligado, que bosta. Mas então, Cozinha era o gato, velho. Esse aí tinha que ser o piroquinha. Aí botava pra brincar, piroquinho e cozinho. Isso é o nome de desenho da MTV, cara. Cozinho e piroquinha. Ai, espero que. Agora, agora é a hora que a Ripley fala, tão todo mundo de quarentena e foda-se. Eu não lembro se tem funeral. Ah, tá ali, ó. Está tudo pronto. Agora alguém é tarde, né, cara? Ai, caraca, velho. Agora já foi. Foi. Arios. Isso dá multa, cara. Jogar lixo pela janela assim dá multa, cara. Ai, cara, os caras... Olha o tamanho da nave e o bicho é pequeno, velho. Os caras estão com alienígena, cara, e deixaram o bicho fugir, cara. Isso pra mim parece qualquer coisa, menos uma nave, cara. A nave parece uma cidade. É, uma cidadela, né? Como uma varinha de faca. Cara, se tu olhar aquela nave por baixo, só por baixo, aquelas coisas redondas, parece a nave do... Tenha cuidado pra que ninguém coloque a mão na outra extremidade. Meu nome do... Não vai machucar aquela coisa, não sei que a pele dela seja mais fina do que a nossa. Mas ela vai levar um pequeno choque. Agora temos que encontrá-lo. Eu já cuidei disso. Eu projetei este aparelho localizador. Oh, é só regular um objeto em movimento. Ele não tem muito alcance, mas quando estiver a uma certa distância, vai começar a dar sinal. Claro. E como funciona? Pequenas mudanças na densidade do ar. Ah. Deu uma demonstração. Se alguém der um peido, ele detecta, né? Entendi. Ah, vai dizer que não é nesse filme que tem o radarzinho aquele? Lambert e eu. Eu acho que é no 3. Ah, não, cara, não pode ser. Se alguém encontrar essa coisa, coloque-a na rede que Parker está carregando, certo? Parker, eu não quero nenhum heroísmo seu, está bem? É pegar, colocá-lo na saída de ar e se livrar. O 2 tem o robô. Os canais estão abertos em todos os decks. Eu o 2. Que comuniquem e que mantenham o contato. O 2. Vamos. Quer apostar? O que ela sobe no robô lá, tudo, a menininha fica escondida no duto, é no 2. Tá. Não aposto não, porque eu não vi a menininha ainda. Então, a menininha do 2, do resgate. Ah, caralho, achei eu podia que jurar que era no módulo 12. É mesmo, não tem nenhum Android nesse aqui. É. Eu não entendo. E agora começa a caça. Ah, devia ter visto o 2. Tava esperando essa cena do Mecha. Lascou. Que bosta. Droga, vai ter que trocar o arquivo de piada aí, velho. É isso. Eu não sei se isso vai sair direito. Vai. Coloque isso ali. Nossa, não tem nem o radarzinho, cara. Exato. Que decepção. É. Sabe quando tu tá esperando aquela coisa? É. Tente solar a área. Mas tá bom, já valeu já por aqueles negócios que tu prometeu, mano. Muito foda. Espera aí. Por que alguém sabe me explicar por que, o bicho cresce tão rápido? Não, eu não sei, tava tentando pensar nisso, porque. De acordo com o aparelho, estamos a menos. Só você desenvolve rápido mesmo, é tipo. Já terá saído quando conseguimos. Ele é projetado, dele. É projetado pra se desenvolver rápido. Porta aberta. Pequenas mudanças na densidade do ar, uma ova. Ele deve ter visto o cozinho crescer rapidinho. Ele percebeu que o cozinho tá na nave. E aí se desenvolveu, né, o piroquinha. Tem que pôr a legenda lá, velho. Proibido pra menor de 18. Caralho, é muito leitinho com pera, né? Não poder ouvir uma piroquinha assim. Né, cara? Não faça isso, não me assuste desse jeito. Fiquem juntos. A roupa do Big Dad ali do BioShock. Cadê o Spider? Tô aqui, cara. Tá mudo aí, cara. Não, cara. Tô esperando o bicho aparecer, cara. Ah, tá com medinho. Ele tá com a mão na frente dos olhos. É. essa parte, ela começou a apitar a parada. Vai falhar. Mexe não. Tá pitando, mas tá falhando. Está nesse compartimento. Onde? Ali. Anda logo, prepara a rede. Rede? Sacanagem, né, velho? Caralho. Olha o tamanho da rede, quase não é vazada, né? O bicho passa e repassa, faz. Mas não tem que apertar os botões pra abrir as portas? Como é que o bicho sai de um lugar pro outro? Agora, gente. Aposto que é o cozinho. Ah! Ó. Eu sabia! Esse cozinho é isso, velho? O cozinho fugiu. Eu acho que eles arrancaram alguns pelos do cozinho ali, hein? Olha, a gente tem que pegar ele. Cozinho em fuga. Porque senão a gente pode se enganar com ele novamente. Entendi, então. Vai logo, cara! Pronto, vai caminho logo. Da morte. Pega ele pra gente continuar. Vai pegar o gato e vai encontrar outra coisa no meio do caminho. É, vai logo aí, show. Cara, eu não tenho noção de quem morre primeiro, quem morre depois. Então, eu acho que é o cara da camisa havaiana. Pra mim tá sendo muito legal, cara. É o cara da camisa havaiana que morre primeiro. Eu só lembro quem não morre. Não, ele foi atrás do cozinho, ó. Então, mas que, cara. É óbvio que ele vai pra fita, eu já falei que ele era um dos primeiros a morrer. Ele vai procurar o cozinho, vai tomar uma pirocadinha. essa é a frase de chamada do cast, do cast, né, velho? Não vá atrás do cozinho. Boa. Aquela frase maiúscula que fica no final vai ser essa, velho. Ele não vá atrás do cozinho. Tá aí, ó. O bicho vai atrás e vai morrer, né, cara? Ai, meu, eu tô com medo do piroquinho achar o cozinho. Vem cá, John. Aí se nasce um filho do cozinho. Atenção, atenção na cena, que agora é a hora massa. Pô, que ele vai constatar. Não dá spoiler, Jonas. Ó. Ai, meu Deus. Que tenso. É, filho. Você não está só. Que é esse troço? Era pra ser um míssil aquilo ali? Caraca, velho. Estranho, né? Ah, talvez... Ai, meu Deus. O cozinho tá todo molhado. Eu não quis falar pra não ir. Que pariu. Vai longe esse negócio, né? Ah, vai. E olha ali, ó. Saiu a pele do piroquinho. Ai, cara, o couro. Ele já tá na segunda forma, já. O piroquinho já cresceu. Ai, ai, ai. Estourou a camisinha aí. Ornamentação massa da porta, velho. Tá louco, cara. Ó, tudo, nada disso daí é digital, né, cara? Isso que impressiona. Então. Por isso que é legal, cara. Mesmo o filme sendo velho pra caramba, sim, mas a... Só por usar coisas de verdade. É, cara. É, bem feito pra envelheceu. Caramba. Esse tipo de cena assim não envelheceu mal, não, cara. Parece não. Que... Não, bem dessa. O que pode deixar ruim é a captação. Agora, as coisas... Foda. É, e alguns efeitos ali, normal. Sim. Mas essas cenas são fodas, cara. Muito. Por quê? Porque não é fundo verde, né, cara? Então. É. O cara que fizer que nem Mad Max fez, tá grandão. Jonesy! Jonesy! Que o Mad Max tem muito disso, né? Esse novo agora. Eu não vi ainda, cara. Eles fizeram a maioria das coisas é de verdade, é muito pouco efeito. Gatinho. Eu também não vi isso, pão, mas eu ouvi todos os casts. Vocês não viram o Mad Max? Ainda não. Ele tem sido elogiado pra caramba. Isso é muito bom, cara. Filme, cara. Eu vi no cinema, muito bom. Não é à toa que isso, ganhou o Oscar. Pô, ganhou Oscar pra caraca. Mas onde que tá vindo a água? Da chuva, Edu? De repente, o cozinho tá mijando. Oh, é legal essa parte, eu lembro dessa parte. O Golden Shower aí, ó. Eu acho que é o piroquinho, hein. É legal essa parte, é bem massa. Ai, ai, ai. O Spider tá dando spoiler, Spider. Oh, eu consegui lembrar de uma cena, cara. Mas a outra tu falou e não aconteceu porra nenhuma. Não, mas eu falei que era um momento, não exatamente que era aquela hora. É a cena demora 15 minutos. Não é à toa que o filme leva 2 horas, é só o cara entrou também na porta faz uma meia hora e ainda tá aí procurando o piroquinho ali, o cozinho ali, ó. Pior que ele já faz uns 7 minutos que tá aí, ó lá, ó. Pois é. Detalhe na trás do cara. Eu vi. O cozinho tá manjando, né? Vem cá. Olha lá o pirocão. Olha lá, o cozinho se arrepiou. Caralho, o bicho já tá grande. Ó o bicho vindo, moleque. Velho, o bicho já tá enorme. Já puta tá que pariu, mano. Faz alguns minutos que o bicho saiu de dentro do homem, velho. Caraca, eu não lembrava que era tão rápido assim, cara. Eu também não, velho. Eu achei que demorava um pouquinho mais. Eu achei que ia ter uma forma intermediária. E aí, doido? Caralho. Pam. Cozinho só olhando. É, cozinha do mal, velho. Cozinho nem pisca. Esse cast é proibido, cara. Tem certeza que o levou para o respirador? Ele desapareceu num dos canos de refrigeração. Sem dúvida, ele está usando o sistema de ventilação para se locomover. Nossa, o bicho já está muito grande. Será que ele queria o Brett vivo? O quê? Será que Brett está vivo? Não, quer dizer, eu acho que não. Não. Este cano está a nosso favor. Ele se comunica com a comporta de ar principal. Só há uma outra saída grande no caminho. Podemos cuidar dela e então... O empurramos para a comporta e vai direto para o espaço. O miserável é grande. Sabe, é como um homem. É muito grande. O filho de Kane. Vamos, Ash. O departamento de ciência deve poder ajudar. O que podemos fazer para assustá-lo? Ele se adaptou muito bem à nossa atmosfera, considerando as suas necessidades nutricionais. A única coisa que não sabemos é quanto à temperatura. Tá bom, o que tem a temperatura? O que acontece se a mudar? Vamos tentar. É, porque essa aí é a versão podada. Entrei com fogo, não é? Certo. Parker, pode ligar 3 ou 4 unidades de incineração? Sim, me dá uns 20 minutos e eu faço isso. Bem, quem vai entrar no cano? Eu vou. Que frase, hein, velho? Não. Ah, já sei quem é esse cara. Cuidem da saída de manutenção. Esse aí é do lado do barbudo. Já sei quem é ele. O doutor aí? Vocês cuidam da saída de manutenção. Sabe quem é? Duvido que vocês saibam. Quem é quem? Você falando? Qual é outro filme que ele fez? Ah, sei lá. Ele fez outros, se não me engano, outros 6 filmes. 6 ou 5. Conhecido. Ele, cara, ele fez muitos filmes, mas ele fez um personagem muito marcante. Ele fez o Bilbo. É o Bilbo? Isso, o velho. É mesmo? Caraca, deixa ele aparecer de novo aí. Pior que ele lembra mesmo. Fornecer avaliação de procedimentos gerais para acabar com alienígena. É, perguntando pro Google aí. Impossível computar informações. Ele tá perguntando quem é o ator que fez o Bilbo. E o computador não sabe da resposta. Impossível computar informações disponíveis insuficientes. Resposta padrão também, né? Quais as minhas chances? Zero. Não computado. É, tio. Dois já foram. Mas nem a pau, né, cara? Escurão. Na primeira bifurcação. Nem ferrando, cara. Eu acho massa esses diretores, Parker, que usam esses efeitos, porque quando é no escuro, filma no estamos escuro na mesmo. Só estou tentando localizar aqui. É, cara, dá um clima melhor assim, né, cara? Não é, cara? Não fica usando aquelas iluminações de fundo, parecendo que tá de dia. Tudo bem, agora estamos captando você. Minha pau. Você é louco, é apertado pra caramba, né? No. Alguém tinha que entrar pelo cano, né, velho? É. E acendimento manual, né, cara? Igual você sendo o forno da tua casa. Caraca. Pior ainda. Como é que o cara não se queimou ainda, cara? Com a habilidade que ele tem. Verdade. Abra a passagem para a terceira bifurcação. Portinha também é massa, né? Uhum. Ai, que ele quer botar fogo no piroca. Eles vão ligar o incinerador, né, cara? Mas o cara vai ligar manual, né? Tomara que ele não erre e não queime os pelos do cozinheiro. Não sei. Pronto, consigo. O que é? Feche todas as passagens atrás de mim. Eu vou em frente. É o capitão que tá ali? É. É. Pô, mas ele sabe que o bicho tem o tamanho de um homem. O cara falou lá. Mas como é que ele vai simplesmente vai atrás do bicho? Eu acho que eu localizei. Ele tá com lança-chama. Olha ali, aquele troço que tem um radarzinho. Eu estou indo. Eu não sei, eu acho que meio que parece que cortou uma parte do filme da hora que o cara morreu pra eles encontrando o corpo do cara, sei lá. Tem, mas tem muitos cortes no filme. A versão do diretor tem quase 1 hora a mais. Caramba, sério? É, ué. Tudo bem. por isso, então. Eu já cheguei. Pô, eu nunca vi, nem sabia que tinha uma versão do diretor. Na terceira bifurcação. O DVD, o Blu-ray promocional de... A versão Blu-ray dele tem as duas versões, a versão normal e a versão do diretor. Eu não sei qual a versão que eu tenho aqui, preciso ver. O que está acontecendo com essa droga? Dallas, escute, você tem que manter a sua posição por um minuto. Eu perdi o sinal. Tem certeza? Olhe ao seu redor, deve estar aí em algum lugar. É. Oh, caralho. Confirme isso, eu acho que está tendo interferência. Dallas, tem certeza que não há sinal dele? Ele já olhou pra cima, já? Mas ele tá dentro do... Dallas. Ah, que teve uma outra tomada e parecia que ele tava indo. Tinha alguma coisa pra cima, algum buraco pra cima, algum túnel pra cima. Tá tudo bem. Esses headset aí é meio moderno pra época, né? É, pior que é, né? É, eu estou seguro, né? Mas quero sair daqui. Ó, o bicho vindo, moleque. Ai, ai, ai. Está indo em sua direção. Ué? Mete fogo então, ué? Sim. É o que ele quer, não é? Sim. Anda, saia! Como assim? Queremos que você saia! Deixou! Anda, Dallas! Anda, Dallas! Sai daí! Não! Cara, como esse cara não se... Caralho, velho! Tomei um susto aqui. Ela avisou que era pra ir pro outro lado, velho. Recebeu o abraço da morte. É. O bicho ainda esticou os bração. Encontramos isso lá no chão. Nem sangue. Nem o Dallas. Nada. Nossa, o tipo do olho da mulher. Eu acho que você... Como é? Ninguém vai dizer nada! Eu estou pensando. Eu acho que você estava enganado na questão das cotas, hein, ó. O cara ainda tá aí, ó. É, mano. Vamos continuar com o plano de Dallas. O quê? E vamos acabar como os outros? Oh, não, você perdeu o juízo. E você tem a ideia? Tenho. Acho que devemos abandonar a nave. Nós pegamos o módulo e vamos dar o fora daqui. Vamos nos arriscar e torcer para que alguém nos encontre. Escute, o módulo não comporta quatro. Então por que não decidimos no palitinho? Eu não vou decidir nada. Vou matar essa maldição agora mesmo. Tá. Falou negão. É. Então vamos falar sobre a morte dele. Sabemos que está usando o sistema de ventilação. Você quer me ouvir, Parker? Não posso. Cala a boca! Então vamos ouvir, tá bem. Vamos ouvir. É que ele está usando o sistema de ventilação. Mas nós não temos certeza. É o único jeito! Nós vamos andar em pares. Iremos passo a passo. E fecharemos cada abertura e cada passagem até o encurralarmos. E aí mandaremos o maldito para o espaço. Vocês aceitam que seja assim? Se é para matar ele, eu aceito. É claro! É, não, é para brincar, esconde com ele. Mas nós temos que ficar unidos. É pra cruzar ele com o cozinho. É, nossas armas estão boas. Essa precisa recarregar. Quer cuidar disso? Tá, que pariu, viu? Essa não, velho. Não, A Rita tá com um roxão, ó. Aham, ela deve ter tomado soco. Alguma sugestão sua ou da mãe? Não, ainda estamos pesquisando. Esse cara quer que todo mundo morra e o Ali sobreviva já desde o começo. É, como é que é? Ele é um pau no cu, devia ser o primeiro ainda a estão pesquisando? Se ferrar. Acho difícil acreditar. Aí, ó. A Ripley tá na frente. Ela tá ligada, é. O que quer que eu faça, hein? O mesmo que vem fazendo, Ash. Nada. Seu burro. Agora eu tenho acesso à mãe e terei minhas próprias respostas. Obrigada. Tudo bem. Fela. Já tá manjando. Cara, essa mulher me dá medo, cara. É. O olho tudo pra pois fora. Pois é, me dá medo porque eu sei que é de verdade. Não é ficção, né? Olha só. Nossa. Não, a pose do negão manuseando a arma é demais, cara. Parece eu jogando Call of Duty. É. Não, agora vai ser revelado pra ela. Apareceu um monte de alien na nossa televisãozinha ali. Como é o nome do cara, aquele da Matrix, lá, do cabelo branco? O arquiteto? Isso. Vamos encontrar o arquiteto. Fornecer explicação sobre a capacidade da ciência de neutralizar a alienígena. Impossível explicar. Fornecer mais explicações. Mais nenhuma explicação. Ordem especial 937 somente para o oficial da ciência. Ixi. Comando de emergência prevalece 100375. Qual a ordem especial 937? A minha impressão é ela tá num chat com outra nave, uma coisa assim. É com a. Com o mudar sistema a mãe da nave. É. Investigar com a inteligência artificial da nave. Que bosta. Prioridade 1, garantir a volta de organismo para a nave. Olha todas que filha da puta, ela teve acesso. Tripulação disponível. Crew expendable. Olha o filho da puta aí. Olha o filho da puta ali. Há uma explicação pra isso, sabe? Filho da puta ali. Eu não quero ouvir a sua explicação! Eu não sei. A puta deve estar sob o domínio do anel. Anel do cozinha. Como é que o cara entrou ali, cara? Ninguém viu, né, cara? Não, o cara é... Ah, ele tem um super usuário aí, velho. Um root aí, mano. Ele tava com o anel. Lembra? Foi o que eu falei. É, então. O anel do cozinha. Ah, meu Deus. Olha o outro filho da puta. Ele vai. Ele quer. Ash. Ela tá sangrando por quê? Ah, a versão do diretor tá fazendo falta, hein? Uhum. Começou a sangrar do nada. Ash. Quer abrir Nossa, a porta? O cara tá suando leite aí também, né? Ó. O Alien já. Por que deixa você... eu passar. Não. Deixa. Caraca. Olha o bicho, psicopata, você revelou. Ele é um androide. Ah, cala a boca, Edu. Olha lá, o que você foi na amarela. Caralho, spoilento. Uai, mas eu não lembro não, aí. O movimento tô deduzindo. Parece, é, eu tô deduzindo que ele seja. Ah, ela não tem treinamento militar também não? Desce a porrada nele, meu. É, velho, parece um... Que é aquilo ali, cara? Parece meu armário na década de 90. Nossa, ó. Só com certeza o lado. Teu não era não, do Blue. Oh, mas isso é clássico também, né, velho? Ah, agora eu entendi aquele negócio branco escorrendo na testa dele. Ó, que lazarento vai matar ela. Não, mas espera aí, ela bocou o bagulho ali, velho. Ei, o que é que você tá fazendo? Deu aquela apertada. Sim, o cara é uma máquina, né? É. Deu um beliscadeta no maluco ali que ele ficou esperto. Levanta ela! Levanta ela! Levanta ela! Modo tilt, modo tilt. Ui, tá dando piti, ó. Tirou o anel dele. Modo tilt, modo tilt. Foi. Pista. Caraca, lembrei de Terminador do Futuro 2 agora, velho. É, o cara era um Simon, mano. Bem, cara. Pô, eu não lembrava, cara, que ele era androide. Esse é um robô! Meu Deus! Também não lembrava desse cara ser robô, não. Outro tonto, né, cara? Caralho! Cara, não sei se eu tenho mais medo de zumbi ou um robô do meu lado, esse aí, velho. Olha, ele tava traçando o negão ali. Por que a companhia nos mandou o maldito robô? Eu só posso achar que queiram um alienígena para a divisão de armamento. Ele foi protegido todo o tempo. Parker, você quer ligar ele? Ai, eu não sei para quê. Porque ele pode saber como matá-lo. Caraca. Boa, fácil assim? Ah, sim, né, cara? No filme tudo é fácil, né? Cara todo mercado de sei lá o quê. Que nojento. Tu não viu as revistas? Nossa, mas que lá? Diferença, hein, velho? Olha aí. Não viu as revistas lá? É, pois é, tô ligado. Nossa, nossa, nossa, nossa. Tô ligado, você foi longe nessa. É. É, você tá me ouvindo? Porra. O cara morreu, ele só queria. Dá, dá uma balançada aqui, pega. Puta que pariu. Tô ouvindo. Sim, estou ouvindo. Qual era a sua ordem especial? Você leu. Achei que estava claro. Qual era? Levar de volta forma de vida. Prioridade 1. Todas as outras prioridades canceladas. Que companhia desgraçada! E as nossas vidas, seu miserável! Eu repito. Todas as outras prioridades canceladas. Toma um negócio. Como matamos ele? Deve haver um meio de matá-lo. Como faremos isso? Não podem. Isso é besteira. Vocês ainda não sabem com o que estão lidando. Um organismo perfeito. A sua perfeição estrutural só se compara com sua hostilidade. E você o admira? Eu admiro a sua pureza. Porra, o bicho é fake dói, velho. Como é que ele é perfeito, mano? Né? Um sobrevivente. Aquelas cenas do Prometheus é uma referência a essa aí, né? Desprovido de... Certeza. Consciência. Qual delas, você diz? Aquela do cara sem a cabeça lá. Ah, sim. Olha, eu já ouvi demais. Estou pedindo a você que o desligue. Ainda não. O quê? Não vou mentir quanto às chances de vocês, mas vocês têm a minha simpatia. Claro. Seu filho da puta. Vamos explodir a nave. Uma coisa é certa. Dublador, esse aí é bem melhor que o outro. Vamos explodir a nave. Ótimo. Vamos. Isso aí, vamos explodir a nave, beleza. Pô, essa mina aí parece a do Walking Dead, cara. Aquela amiga do Daryl lá. Esqueci o nome dela. Ah, Carol. Carol, é. Pior, né, cara? Era ela quando era jovem, talvez. Aê, até que enfim. Manda pro caralho. Bota representou. Ai, por favor. Depois dos botões acionados, em quanto tempo a nave explode? 10 minutos. Tá brincando. Se não sairmos daqui em 10 minutos, não precisaremos de foguete pra voar pelo espaço. Ei, o módulo não comporta 3? Vamos 4. Precisar de oxigênio para o sistema de ar. Não, não comportava 4. Ela falou. Não comportava 4, é, eles estão em 3 agora. Sim, eles estão indo pra lá. Eu achava que era 4. Achava que eles estavam em mais naquela hora. Não, era 4. A não ser que tu esteja contando o cozinho, que ficou por aí perdido. Vocês dois desçam e peguem todo. Pode o oxigênio. Pode o cozinho pra trás. Esse eu vi chegando de módulo, inclusive. Eu vou dar a vocês. De módulo? 7 minutos. É o volta transporte do momento, hein. Que eu vou dar os botões. De módulo, tipo, módulo. Tá, tudo bem. Tudo bem. Estão prontos? Cuidado, hein. 7 minutos. Ah, isso. Beleza. Isso aí, vamos nos separar. Ótimo. Aquela atitude esperta de sempre, né? Tipo, ótimo. Vocês repararam que o Alien apareceu 2 vezes até agora? 3, né, cara? É. Na verdade, grande, só 2. Grande 2, é. Grande 2, sim. Eu me lembro do que eu assisti a versão do diretor, aonde ele, quando eles criaram o Alien... eu não lembro se é o diretor mesmo, que eles brigavam muito com ele, que eles queriam botar o olho no Alien, e ele não queria. Queriam porque queriam botar olhos no alien. E ele não queria de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? No 4 botaram e a gente viu a merda que ficou. No 3, aliás. Ou no 4? No 4. No 4. Uma bosta. Ah, sim, ele tem uma aparência muito mais assustadora, sei lá, mano. Muito. Intimidadora, assim, né, meu? Muito mais. Porra, se isso é o módulo, eu ficaria preocupado, hein, velho. Parece uma sucata o negócio, cara. Não, e o que ela disse, né? Vamos pro módulo e vamos torcer que alguém encontre a gente no caminho. É, é que o módulo, na verdade, até onde eu entendi, eles vão hibernar, né, também. Calma aí! Ah, não sei, né? Porque, pô, pra ter... Mas não é mais fácil eles isolarem a área onde eles vão ficar e ficar lá? E aí depois chamar reforço e dizer, ó, tem uma criatura solta, o reforço entra armado e mata o bicho. Não é mais fácil eles pegarem aquela nave que eles estavam antes? É, separar aí. É, pega a nave reserva e falou. Mas eu acho que aquilo lá é só pra pensagem, não é pra ficar vazio. Ah, é saber, né? É. E a nave também tava com defeito, né? Eles precisaram só voltar. É. Errado. É, e parecia uma nave bem equipada, tinha até um centro meio médico. Não sei, cara, eu não sei. Se não tiver nada que eles precisem em outros locais da nave, basta ficar isolado num lugar e esse bicho aparecer e matar ele. Jones. Cara, eu vou ter que assistir a versão do diretor e logo depois assistir o Prometheus. Prometheus. Muito bem, continue. Engraçado que já tava na cena da Ripley e o cara ainda tava falando lá. É, realmente o filme tem vários cortes mesmo, né, cara? E a dublagem antigamente não era igual hoje, né, cara? Eles gravavam todo mundo na mesma sala, todo mundo junto, né, os dubladores, né, cara? Jones é o nome do gato, né? Era isso que ela tava procurando? É. Puta que pariu. Jones é o... Ah, velho. Tá de sacanagem. Essa é a cozinha chama Jones, né, cara? Por mais que eu gostasse de gato, meu filho, lamento, gatinho. Jones. Me ajuda. Por mais que você gostasse do cozinho, né, mas esse aí não dá, não. Mesmo que gostasse do meu cozinho, eu deixava ele pra trás. Ué, o gato satânico ainda. Droga! Cozinharisco, né, bicho? Cozinho, deixa eu pegar ele. Cozinho rebelde. Aí, agora sim. Finalmente. Nossa senhora. Ele esmagou o gato dentro da caixa. Ela socou. Isso, faz mais barulho mesmo. Faz, mais, né? Eu achei que Jones fosse o nome dele, cara. Aí, ó. Hora da morte. Como assim, meu Deus? Taca fogo, taca cara. Fogo no bicho, né, cara? Taca ele fogo, taca ele. Sai da frente! A outra não consigo me mexer, de não. Sai da frente, Planet, eu vou matar ele! Isso, corre e deixa a arma pra trás. Eita, pipoca. Caraca. Sai da frente, eu já disse! Lembra? Lambert, Parker. Ah, é Parker. Sim, vamos conversar e o bicho não vai fazer nada. Tá parado. Ué, podia não estar mais longe. Ixi, tô com medo. Culpa da... Caraca, minha gente. Muita boquinha aqui. Pan, famosa carimbada. Ai, ai, ai. Opa, onde ai, vai esse negócio aí, velho? Piroquinha tá. toquinha foi, né? Eu achei que fosse pegar o tornozelo pra dar uma rasteira. Eu acho que o piroquinha foi rasgando. No matou. E morreu. Já era. Agora é só tu. Aí ela deixou o cozinho pra trás. Gostei que ela amarrou o cabelo. É. Sozinha, filha. O que que aqueles dois foram fazer lá mesmo, que eu não lembro? Acho que eles foram acionar a parada de explodir a nave, será que não? Ah, isso mesmo. Sistema de destruição. Quando ativado, não, não, a nave não, ela que eles acho que eles iam preparar o módulo, né? Pra sair. Tem um panic button ali, cara. Eu consegui ler ali. Um botão do pânico. E aí, cara, isso me lembra Resident Evil, hein? É. O primeiro, né? Que foda, né, cara? Isso aí é um negócio com pânico, cara. Com pânico não consegue fazer aquilo ali. Você é louco, velho. 10 minutos a nave vai explodir, mano. Eu já tava correndo. Sabe? Correndo pra onde, caralho? Pra nave, pro módulo lá, velho. O bicho tá lá. E ela deixou o cozinho pra trás, tem que voltar pra buscar. É, daqui a pouco ela lembra do cozinho lá atrás dele. Tá que pariu. Edu. Tira do mudo pra fazer as piadas aí, Edu. É, Edu, tira do mudo. Óbvio. Tava no mudo. Eu esqueço. Fica comentando sobre cozinha com o Rodrigo aí, né? Tá aí, ó. O gato maldito apareceu. Caraca, é verdade. Gato na caixa. Pelo menos o cozinho tá seguro. Que adianta ela olhar pra trás? Ela não sabe nem se o bicho tá na frente. Olha pra frente, cara. Ele não sabe nem se o bicho tá na frente. Que adianta olhar pra trás? A opção esperança, né, velho? A detonação automática termina dentro de 3 minutos. 3 minutos. Ui, ui, ui, ui, ui. Nossa, não se mexe. Ai, tomara que meu cozinho não faça nem movimento. Tomara que ele não dê nem um pio, né? Cara, esse pisca-pisca é hipnotizante, cara. Sombrio, né? Ai, meu Deus, ela deixou o meu cozinho. Caraca, velho, tadinho. Ó, oh, tinha que usar o cozinho de isca, pô. Uai. Um dos dois ela já morreu, foi... ela ou o cozinho. Olha, ali, olha lá, ela deixou... Ele foi comer o cozinho. Ela deixou o cozinho pro piroquinha pra ele. Tomara que ele não faça mal pro cozinho. Tá louco, cara. Deus o livre, meu cozinho sangrando. Hora de ir embora. 21. E aí, você vai cancelar ou o que você vai fazer? Ela tá tentando cancelar mesmo. Ué, por que ela vai cancelar? Porque ela não consegue avançar pro módulo. É. 14, 13, 12, 11, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A opção para cancelar a detonação automática é ter... casa caiu, mano. Não conseguiu. Mãe, eu coloquei as unidades resfriadoras de volta! Mãe! Ah, tá falando com quem? A nave irá se destruir. O sistema da nave chama a mãe. Dentro de 5 minutos. Tá bom. Mas a. Desgraçada! Eu acho que é meio incoerente esse computador a aceitar a autodestruição. Porque ela tinha uma prioridade, lembra? A prioridade é levar o troço de volta. Ou seja, todas as outras. Ah, você tá falando com uma ordem prioritária, né? É. Então ela tipo, não poderia se autodestruir. Tipo Robocop, né? É. A não ser que o mecanismo de autodestruição for mais mecânico e menos eletrônico, né? Não, porque o computador que controla ele também, inclusive o tempo. Uai, falha no roteiro. É. Clássico lança-chamas. Deveria aparecer ali, com exceção da autodestruição, todas as outras prioridades. Né? Não é, ou qualquer isso. Algo assim. É. Bem observado. O jogo do Alien é o antigão, aquele de fliperama. Era muito legal jogar com lança-chamas. O Alien 3 do Super Nintendo também é legal. Sim. Não. Ah, eu gostei, velho. Pô, é massa. É o 3 do Super Nintendo é bem legal. Não, no arcade, cara. Não era no Play 1 que tinha um Alien também? Que era fudido, era em primeira pessoa? É, o Resurrection. Era muito foda aquele jogo, cara. Eu achava legal quando dava Game Over no Alien 3 do Super Nintendo. Eu não lembro de jogar. O cara falava Game Over, man. Posso ter jogado assim, mas eu vi dizer que o melhor jogo do Alien é o Colonial Marines, não é? Você tá doido. Ah, tu viu? Que decepção. Ela foi olhar e não viu o cozinho. Ah, tá, tá aí, ó. E tá inteirinha. O Piroquinho não gosta de cozinha. Ele tá pensou ferrada. Assim, né? Ela vai voltar ela a pegar tá, ele, né? Ela tá ferrada, ela quer. Ele quer. O Piroquinho quer outra coisa. Tinha vida, né? Tá piorando, velho. Tá piorando. É que já calma, tá adiantado gente. O negócio, né? Acalma, não quero avançar gente. Da hora, vai ficando acalma, pior. Calma, calma, falta alguns minutos só. Finalmente um lugar com luz. É. Nossa, tirou meu cozinho. Eita! Que nada, esse gato vai embora. Vocês estão vendo o cara tirando fogo lá atrás lá? Deu pra ver o maluco. Vocês têm agora um minuto para abandonar a nave. A nave irá se destruir automaticamente em um minuto. Caraca. Agora eu lembrei do final desse filme, é muito massa. O que me importa é que o cozinho tá em segurança. Era só o que eu queria. Ele tá a salvo, né? Tá a salvo. Isso, libera a Millennium Falcon aí. Pior, né, cara? É muito parecido. Parece, lembra mesmo. Lembra. Essa cena aí lembra, cara. Lembra. Faltando 30 segundos. Lembra, né? Lembra. 29, 28, 27, 26, 25, caraca. 24, 23, 22. Essa parte é muito 22, foda. 21, 20 segundos, 19, 18, 17. Nossa, 16, saiu de perto da nave, hein? 15, caramba, mano. 14, 13, 12, 11, 10 segundos, 9, 8, 7, 6. Nossa, esse pipipi, 5, cara. 4, 3, 2, 1. Eduardo, oi. Foi respondido a tua pergunta lá, se os gritos se propagou no espaço. Tum, tum. Olha lá, ó. Provi explosão, então quer dizer que é verdade. É lógico, uma prova incontestável essa daí. Isso. Né? É, ui. Nossa, é 38 milhões de naves explodindo. É. Não, mas é que tinha muito minério lá, né, cara? É, tinha 20 milhões de toneladas, velho. É. Praticamente uma supernova. E engraçado que não passou nenhum... Estilhaço. estilhaço por ela. É porque foi pulverizado. Pois é, mas não daria tempo. Desgraçado. Filha da mãe. É, cara. A realidade é triste. Opa. Estou sentindo. Tem algo no ar, velho. Bafinho. Cheirinho de queijo parmesão. Opa. Dorme não, minha. Aí. É, a cozinha tá bem, ó. Passa a mão no cozinho pra ver se ele... Alisa ele pra ver se ele tá bem. Dá uma cheiradinha, beija ele. Pior que o maldito gato vai ser responsável pelo... Fica quieto. É, peraí, spoiler, vai na mãe. Pô, você tá de sacanagem, né? Spoiler de um filme de 36 anos. Ah, é pra manter a emoção aqui, cara. Cara, eu não lembrava disso. Se tu não me falasse, eu não ia saber. Eu achei que essa nave era, fosse menor, cara. Fica quietinho que eu vou botar você pra dormir. Vi do que te falei, que ela botava ele na câmara também. Mas será que isso não interfere, não, ué? Não, né? Que é só pra sono, né? É, só dormir. Ah, mas ela tá colocando ele sozinho. Sim. Quem? Acho... Tem sobrando. Só um. Ah, o... Oh, esperei todo esse tempo aí. Ah, cara, segundo o Weaver, ela é bem... Olha. Ah. Bem vizinha, cara. Ah, o piroquinho apareceu agora, hein. É massa aquela... que nessa hora dá pra brincar de... Vocês lembram de... Aquela... Anos 80, o copo, Geninho e da Xirra lá? Aquela... Alguém tem um real aí? Ô, Eduardo. Oi. Aquela pergunta que eu fiz do cabelo dela, se também era igual, eu falei, não, não é, viu? Várias perguntas sendo respondidas hoje, hein? Tá aí, ó. Várias perguntas sendo respondidas. Cara, é a quarta vez que o bicho aparece no filme todinho. Grande, né? Pega o machado aí, filha, dá na cabeça dele. Não, mano. Não. Se ela fizer isso, ela morre. Puta, o sangue ácido. Ai, caraca. É, pensa, nessa hora você tem que pensar em tudo, né? Cortei e morri. Ih, filho da puta, vai camuflado ali. Como é que ele foi parar ali? Tem não que... sei, mas ela foi amadora ainda, ter checado a nave antes de sair. Cara, como é que ela ia checar a nave, Zupão? É, bom, tava na contagem. Não dava tempo, cara. O máximo que ela fez é pegar, botar, passar a mão no cozinho e sair. Rapaz, que perigo, aquele copinho de fora e a pinotinha ali. Cara. Imagina, cara, agora você tá numa nave, não tem pra onde correr. Os farol aceso. E nua, né, meu? Nossa. Pô, proteção zero, velho. Ah, é mulher de verdade, viu só? Cria, a da cara. Caraca, isso é outra época, hein, velho. Mulher de verdade. Ó, a piroquinha botando pra fora. Botando a cabeça pra fora ali, né? Pra dar uma xeretada. Até agora eu não entendi por que ele tá ali parado. Não viu ela. É. Então eu acho que. Spider, sem spoiler. Tá bom. Eu não lembro. É que eu tenho a teoria por que ele tava parado. Ah, por quê? Mas é que eu vou dar spoiler melhor. Então fica quieto. Oi, spoiler, sem spider, pô. Olha os LEDs. Porque aquela luzinha ali dentro, ali pra acabar com o oxigênio, é uma maravilha. Ó, o que a gente nota é que esse traje aí é um pouco melhor que o outro, né? É. É. Ah, olha esse traje, né? Olha ali, a arma do Master System. É. A Light Phaser. Light Phaser. Parece aquela pistola de trocar pneu da Fórmula 1. E o bicho tá ali, né, cara? Tá lá ainda, né? Lá no cantinho. Tranquilão. Tá tipo dormindo. É, tipo uma cama e tal. Tranque, só de boa. Não chega perto pra atirar, minha filha. Mira e rebenta. Qual é a necessidade com aquela lâmpada piscando, gente? Só pra dar um clima de tensão. Tá, e agora? Que tá aí o piroquinho. E o cozinho, ela vai deixar. Tá preocupado, cara. Ela botou pra dormir. Ela vai abrir alguma comporta. Só pode. Tô despressurizando. Ah, ela vai tirar o ar da cabine. Opa. Que bonitinho do bichão daquele ali, hein? Isso foi uma boa ideia, né, cara? Tirar o bicho de Londres, ele tava quieto. Podia ter feito toda a viagem com ele ali. Podia, claro. Oh, preciso, ela tá invocando aquela maldição da bruxa lá do Jasper, cara. Sorte. Que ela tá falando? Sorte. Deseje-me sorte. Nossa. Ela tá pedindo sorte pra quem? É, sei lá, velho. Ela tá rezando. Ah, é porque senão ela ia voar junto com o bicho. Ah, é. Vai, atira logo esse trem. Ô, merda. Puta. Tá, mas aí, por que o bicho não... É? O bicho não precisa de armadura? Olha ali, filha da... Não. É, liga o... É. Engano na tela. É o efeito especial, cara. 3D da época. Relatório final da nave comercial Nostromo. O cozinho está bem. Terceiro oficial falando. Os outros membros da tripulação. Kay, Lambert, Parker, Brett, Ash e o Capitão Dallas estão mortos. Carga e nave destruídos. Devo alcançar a fronteira em 6 semanas. Com sorte, a patrulha espacial virá me salvar. Aqui fala Ripley, a última sobrevivente do Nostromo. Desligando. Diário de bordo. Vamos embora, gatinho. Hibernou com o gato? Ah, não, o gato tá numa câmara separada. É, tomara, né, meu? Senão rola uma asma forte, hein? Cara, oh. Se o Spider não dá spoiler, eu não lembrava desse negócio do gato. Não é, cara. Tipo... E a massa que o segundo filme explica o primeiro, né, cara, também. Olha. É massa. E aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro... Como é que a gente pode chamar esse quadro, que eu não sei. Machine Filmes? Machine Assist. Machine assiste, olha aí. Beleza. Então tá, pessoal, não tem leituras de e-mails, não tem off-topic. Fica aí, espero que vocês tenham gostado do quadro. Deixem sugestões aí de filmes, de repente a gente faz uma outra votação. Certo? De repente o resto da equipe vem assistir. Desculpem aí a minha roqueira. Não é roqueira minha, não é nenhuma roquidão. Roquidão. E eu acho que é isso aí, então. Tchau, Eduardo. Valeu, galera. Tchau, Spider. Falou, um abraço. Tchau, Zupão. Eu vou lá passar a mão no meu cozinho. Falou, galera. Até mais. Caralho. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.